002. E aí, AJ? Caçadores, Marcos. Cruz, Orf, Ouso, Welton. Aí, tira, enxuga a lágrima do rosto, não basta na tristeza. Eu sou o porta-voz que veio em prol da sua defesa. Eu também sou favela, sou beco, sou viela. Sou o condenado abandonado no fundo da cela. O moleque sem estrutura financeira, que na febre te encosta, se bate e mata pra tomar sua carteira. O gari que corre pelas ruas a noite inteira, pra ganhar uma micharia mínima na carteira. A prostituta que se vende por migalhas, o homicida que te mata por nada. Sou o garoto de olhos amarelos no sinal anêmico, vendendo chiclete na tarde de Natal. A fome faz com que o mendigo revire a lixeira pra comer o que restou da mesa da burguesa. Não era deste modo de vida que você se referia quando mandou sua merda de palanque na periferia. Prometeu emprego, remédio, assistência social, beijou na testa de um possível marginal. Passou as mãos nos cabelos grisalhos do idoso, mais uma vez conspirou contra o povo. Por trás das câmeras, finge estar preocupado. São profetas do caralho, demônio desgraçado. Pensa que não sabemos que deseja nossa morte. Expõe o povo pobre frente a frente com a tropa de choque, que deixa o favelado em coma. A sangue frio encendeia o barraco de lona. Sua sequela, do beco e da viela, eleito pelo povo, porta-voz da favela. O homicida que assassina o raciocínio, aí político não atravessa o meu caminho. Sou a sequela do beco e da viela, eleito pelo povo, porta-voz da favela. O homicida que assassina o raciocínio, aí político não atravessa o meu caminho. Você não se comove ao ver o pobre sofrendo, no hospital lotado, implorando por atendimento. Medicamentos na farmácia pública não existe. Pouco se importa se meu filho está ou não com bronquite. Atendimento sem nenhuma qualificação, a moça da recepção não tem nenhuma educação. Trata com descaso, deficiente físico, fisioterapia intensiva é só pro filho do rico. Eu sou o mano que se revoltou com o descaso, o favelado que explodiu seu castelo blindado. O refugiado embaixo da ponte, comendo lixo podre para não morrer de fome. O justiceiro, sangue frio sem remorso, a bactéria que adultera o psicológico. Uma burguesia, eu sou um velho e nocivo, mas pra periferia o porta-voz dos aflitos. Eu sou o grito do outro lado da porta, a ameaça pro empresário que não sai de casa sem escolta. O terror para o playboy metido à besta, o sequestrador que expôs sua vítima na mira da escopeta. Sem dó e sem perdão, a revolta em ação. Eu sou a favela, sangue bom. Eu sou a sequela do beco e da viela, eleito pelo povo, porta-voz da favela. O homicida que assassina o raciocínio, aí político não atravessa o meu caminho. Eu sou a sequela do beco e da viela, eleito pelo povo, porta-voz da favela. O homicida que assassina o raciocínio, aí político não atravessa o meu caminho. Eu sei que muitos por aí me tiram de psicopata. Eu sou soldado armado, ensanguentado no fim da batalha. Minha bandeira tem as cores da favela, o vermelho do sangue, o amarelo do fogo que derrete a vela. Meu armamento está na ponta da língua, descarregando as rimas. Vou metralhar seu pensamento, doutor, e nesse momento virá lembrar de tudo que nos privou. Irás lembrar que seu ensino fundamental é uma piada pra aquele que se formou marginal. Não tem cartilha, não tem caderno, é só farinha e ferro, burguês desfigurado no nitrotério, aguardando a aparição dos parentes. No meio dos pertences falta ouro, relógio e os dentes. É isso que dá ficar tirando favelado, fechar o vidro do carro quando o menor caminha pro seu lado. Uma hora ou outra ele te tromba de vacilo, sequestra sua família, esfaqueia o seu filho e se pá, te deixa vivo para que lembre pro resto da vida que a fome faz de um homem bom um homicida. Eu sou a sequela do beco e da viela, eleito pelo povo, porta-voz da favela. O homicida que assassina o raciocínio, aí político não atravessa o meu caminho. Eu sou a sequela do beco e da viela, eleito pelo povo, porta-voz da favela. O homicida que assassina o raciocínio.